Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. O Pop Mix está aqui em São Paulo com Cláudio Fontes, que já está aí com seu álbum solo já prontíssimo, né, Cláudio? Com uma pegada mod, eu diria. Você concorda? Não tem como discordar, né, cara? É assim, faz parte do sangue, né? Tá no sangue. Boa parte da minha influência desse disco é mod, né? Eu tenho muita influência de soul também. E eu carrego a bagagem dos anos 80 nesse disco também, né? Tem bastante influência, assim. Então você vai ouvir alguma coisa que vai te remeter aos anos 80, assim, pelo menos da cena paulistana, assim, com certeza você vai se lembrar, assim, é um trabalho que eu tô fazendo com muito carinho, né? Eu tô numa fase muito criativa, assim, porque eu tava compondo pro Super 8 e compunha outras coisas que eu achava que não cabia no Super 8, que tinha que ser um outro trabalho. Então eu fui compondo e resolvi, aí até por uma sugestão do próprio Edgar Escandurra aí de gravar boa parte aí dessas músicas sozinho, tocando todos os instrumentos, tô fazendo em casa, no meu estúdio caseiro. É um trabalho que eu tenho curtido muito, assim, tá saindo com muito carinho. Assim. O nome do álbum? É Silêncio. Silêncio. Vamos escutar então logo de cara uma aqui do Silêncio, daí depois a gente volta a conversar e tal. Qual que pode ser a primeira, Cláudio? Acho que pode ser até a faixa título. Silêncio, ela está disponível. É uma música que tem muita influência de uma banda que foi muito importante para mim, que foi Stanley Consul, cara. Tá lá, é só download gratuito, pessoal. Pode baixar aí. Vamos conferir então Silêncio com o Cláudio Fontes e daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele. Cláudio, eu gostaria que você falasse também dos teus outros projetos, que são muitos, né? Além da tua carreira solo, você tem uma trajetória muito bacana aí com o próprio Smack. Você estava me falando aqui em off que chegou a tocar com eles. O Super 8, então, nem se fala, né? Criado por você. Edgar Escandurra, Pequeno Cidadão, né? Com Arnaldo Antunes. É muita coisa, né? Então, eu tenho uma bagagem grande, né? Toquei com bastante gente já. Toquei com Herbert Viana, com Solano Star, toquei com o Arnaldo, fiz participações aí no Pequeno Cidadão, né, nos shows aí do primeiro álbum. O Smack é uma situação que foi legal, né? A gente chegou a ensaiar várias coisas assim, mas não chegou a ir pra frente, né? Era uma formação nova lá que o Edgar e o Pumps estavam montando, né? Final dos anos 80, né? Isso já faz bastante tempo, assim. Eu toquei com o Violeta numa fase boa, junto com o Renato Mello também, que era do Kafka, né? Fazendo uma participação com um saxofone, que é, assim, foi uma fase muito legal também. Solano Star, né? Já toquei com... Tive a oportunidade de tocar com o Guilherme Arantes, com Vanderleia, com Fausto Fawcett, que, aliás, é um grande amigo, né? Um abraço pra ele aí. Então, é bastante coisa, assim. O Super 8 nasceu da necessidade que eu tinha de sair da bateria, né? E botar a energia que eu tinha de tocar guitarra, de compor, né? Aí eu chamei o Wilson, que é o Wilson Ferreira, que é guitarrista do Solano também, um dos guitarristas do Solano junto com o Edgar, e guitarrista de uma banda dos anos 80, na real, assim, a banda paulista que eu mais gostava, que era o Vultos, né? O vocalista é um cara super mod, né? Que é o Marcos Andrada, assim, fanzaço de The Who, assim. E era uma banda muito interessante, né? Teve bastante coisa que tocou nas rádios, assim. Teve um disco lançado pela Baratos Afins nos anos 80, pelo selo, né, Baratos Afins. E era uma banda muito legal. E o Wilson divide comigo aí, apesar de 80% das composições serem minhas, ele divide comigo aí o Super 8. E desse trabalho, né, que surgiu essa ideia de fazer meu segundo trabalho solo. Eu tenho um primeiro trabalho solo que foi produzido pelo Fábio Golfetti, do Violeta de Outono, que era uma onda mais progressiva, que era a onda que eu estava vivendo na época do Violeta, né? E esse trabalho chama Tales of the Lizard King, tá no selo do Fábio lá, que é o Voice Print, né? Tá liberado lá pra compra também. É um trabalho antigo já, tem participação dele, tem participação do Edgar também nesse trabalho. Mas esse meu trabalho novo, ele tem uma pegada, é assim, eu acho que eu aprendi a compor, né? Eu consigo trabalhar com as minhas grandes influências agora, e é um trabalho que eu tô fazendo com muito carinho. Eu acho que, assim, é meu predileto atual, assim. Legal, então vamos curtir outra dele. Qual vai agora? Pode ser Fama. Fama é uma música bem interessante, assim, tem bastante a cara do universo do rock dos anos 80 em São Paulo, assim, e tem muita influência mod também. Acho que é uma música legal de rolar. Vamos nessa então com mais uma aqui do Cláudio Fontes. Thank you. Cláudio, você falou muito da sua influência mod e tal. Eu gostaria que você falasse de um cara que eu sei que talvez seja a sua maior referência, que é o Paul Weller. Paul Weller é o meu maior ídolo, né? Meu maior ídolo. Todos os trabalhos dele, desde o The Jam, passando pro Style Council, o trabalho solo dele que eu acho genial. Eu até posso citar várias canções, mas uma das minhas prediletas é Starlight, que eu tenho como se fosse uma canção nova do Style Council, cara. Assim, é uma pegada muito eletrônica, mas com o feeling que ele o mesmo feeling que ele tinha assim no Our Favorite Shop, por exemplo. Assim, acho genial, assim, é um trabalho genial, né? Ele consegue passear aí por vertentes eletrônicas e modernas, mas com aquela referência que é imbatível, assim, que é inconfundível, na verdade. Ah, vamos conferir então o Paul Weller, Starlight, pode ser? Pode ser, claro. Que é uma clássica desse álbum novo dele. Vamos conferir então desse cara que realmente é um gênio, Paul Weller, Starlight. Cláudio, é tudo novo, é a faixa que vai abrir o álbum, é isso? Fala um pouquinho sobre ela pra gente. Exatamente, então tudo novo, eu uso toda a influência aí que eu tenho aí dos meus grandes ídolos aí, né? Que é Paul Weller, Pete Townshend, tem composições assim, cara. Posso até falar sobre um disco que eu ouço desde a minha adolescência, né? Que é dos anos 80, que eu não consigo parar de ouvir, que é White City, né, cara, do Pete Townshend. Essa é uma coisa que é impressionante, que toda vez que eu ouço assim é uma boa lembrança, uma boa influência, né, cara? Então, Tudo Novo, ela já veio com esse nome pragmático mesmo, né? De eu tentar mostrar o meu trabalho sozinho, né, cara? É uma coisa completamente nova pra mim, né? Que vim das baterias, né? De adepto ao estilo Kate Mooniano, né? E grande adepto aí do The Who, das bandas Mods, Small Faces, The Kinks, né? Creation e tantas outras bandas importantes aí. Aí eu comecei a tocar minhas guitarras e a compor. E passei a band leader do Super 8, e tocando guitarra e cantando e compondo boa parte das canções. E eu achava que tinha um momento, que era o momento de eu começar uma fase nova na minha vida, que era, né, esse trabalho novo. E, né, eu sou multi-instrumentista, aprendi a tocar todos os instrumentos aí que eu utilizo no disco: violoncelo, guitarra, violão, contrabaixo, sintetizadores, bateria, faço as vozes, faço os backs, né? Não é que eu sou egoísta, mas foi fazendo e foi pintando e fui fazendo. E essa faixa, ela é bem interessante, assim, porque ela tem muita influência dos últimos discos do Paul Weller, assim, apesar de não ser uma coisa tão declarada, assim, mas eu sinto aquilo como uma grande influência do Paul Weller, assim. E é uma música que tem tido bastante download, né, no site. Apesar do disco ainda não ter saído, eu já tô colocando lá disponível para download, para divulgação, né, até pros amigos, pros fãs, tá tudo lá liberado lá. E acho que é uma música legal aí pro pessoal ouvir. Legal, então vamos nessa com Tudo Novo, e daqui a pouquinho a gente conversa mais aqui com o Cláudio. Ele vai falar sobre um livro que ele tá finalizando. Oh, Cláudio, queria que você falasse agora sobre o já citado livro, que parece que é bem bacana, tem referências aí sobre a cena paulistana dos anos 80, tem um lado dark, é por aí? É, na verdade eu faço uma grande mescla aí, né, cara? Eu falo, eu criei um personagem fictício, né, que é um vampiro, que foge aí da Europa e, né, vai vagando pelos lugares e vem parar em São Paulo nos anos 80. Só que aí eu começo a falar desse personagem dentro dos ambientes que eu vivia, falando das bandas que eram de amigos meus e contemporâneas a mim, as bandas que eu tocava nos anos 80, falando dos picos que todo mundo frequentava, Dama Choque, Madame Satã, Espaço Retrô, Carbono 14, Hullish, Kais e tantas outras casas, Dama Choque, Aeroanta, né? Então eu vou falando desse tempo, misturando aí com essa ficção, né? Legal. Cláudio Fontes, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo bom gosto musical e tudo. E eu gostaria que você deixasse aí os seus links, né? Entre aspas e tal, para o pessoal que gostou das músicas poder correr atrás, baixar, enfim, entrar em contato com você e tudo mais. Tá, no SoundCloud, né? SoundCloud/Cláudio Fontes, né? YouTube/Fontes Pais, também PAIS, tá? Fontes PAIS. E Facebook, né? /Cláudio Fontes SP. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.